quis. Na vida o mais importante é a certeza do instante. Nunca deixe a tristeza se apoderar do seu coração. Abra os olhos pra vida, porque ela te espera de braços abertos pra um novo amanhã. Tire os grilos da cabeça, meu bem, que o mundo é todinho seu. Seu coração. Transforme o sono no riso e abra o seu coração.